Falta de tudo, falta de tudo, falta de trabalho, comida, medicamentos. Quem quer sobreviver, só na candonga. A candonga tornou-se oficial. Ao povo não tem nada, está sempre na rua. E os outros têm tudo, casas, carros, fortunas. Senhoras de poder, vocês aproveitam. O povo sabe tudo, o povo tá cansado. Na candonga, carunga, lunde. Fazer compras lá.